Centralizado, bom, 1020. 020, torre 118, meia dúzia. 118, meia dúzia, confirme. Confirmo, 118, meia dúzia. Obrigado. Sideral 9971, está autorizado ali, manter cabeceira 10, aguardando para decolagem assim que a pista for liberada imediatamente. Ok, ali mantém aguardando liberação, Sideral 9970. Ô Torre, boa noite, ao voo 10020. 020, continua aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardando. Q37, são os 34, livre à direita, segue a aeronave da Gol, vai táxi Alfa Kilo pro pátio 3. Segue a aeronave da Gol, Alfa Kilo pro pátio 3. Q37 na sua escuta, muitíssimo obrigado e uma ótima noite. Boa noite. Amanhã boa. Oi, Salvador, Tripe 5344. Aguarde, Sideral 9971, livre decolar, vento 100 graus, 12 nós. Livre decolagem, Sideral 9971. Tripe 5344, continue aproximação, aguarde autorização de pouso número 2 na sequência, reduza na aproximação. É, está fazendo o possível. 4-3, a sua identificação desce até o nível 40-040 na Bonf. Identificou 040 na Bonf, voo no 643. Sideral decola os 3.000, controle 19.8. 19.8, Sideral, bom dia. 020, livre pouso, 1.00 graus, 1.2 nós. Livre pouso, bom, 020. Salvador, bom dia. Sideral, 9.971, tá na Dael. Bom dia, voa Dael, sobe 3.60, vigilância total. Sideral, 9971. Ok, Dael direto, 360, Sideral. Três, quatro, quatro, informe na DEA. Vamos lá. 020, solo aos 38, livre à direita e mantenha a minha escuta. maniobrar a direita, mantenha a sua escolta, não sabe doidão. Livro, 020. 5344, livre pouso, 100 graus, 129. Livre pouso, 5344. 020, táxi, pode manter me escuta, Alfa e Kilo via pátio 3. E depois chame para ingressar no pátio 1, portão é seu 612. Afirmativo, Alfa, Kilo, pátio 3, chamará para ingresso no 612, 020. Quatro, seu solo aos 40, livra à direita, táxi na minha escuta. Alfa e Kilo pro Pátio 3. Gente, Alfa e Kilo, Pátio 3, vamos manter a sua escuta. 5344. Próxima porta 3, 020. 020 está autorizado. Cruzar o Pátio 3, ingresso Pátio 1 no portão 612. Pátio 3, portão 612, 020. Cruza o pátio 3 e vai pro pátio 1 no portão 612, ok? Cruza o 3, pátio 1 no 612, 020. Tá 3891. Tá 3891, desce até o nível 0620, reduz para 250. 060 já está com 240. Ok, sim, a gente mantém o 240, 3890. Poderia confirmar o vento, por gentileza, 3891? O vento 90 com 8. Yeah. No meu 06, reporte estabilizado. 06, senhora. 7 no 4, desce para 2.000 pés, autorizado LS, reporta estabilizado, 7 no 4. 2.000 e LS autorizado, vai reportar estabilizado, 7 no 4. Ajuste 1014. 1014. Naquilo, você é a sinalização para Pátio 3. Gente, Pátio 3, 5344. Também consta aqui posição 5, ok? Posição 5 aí no Pátio 3. Gente, o 5344. posição 5. Sideral 9971, cruzou nível 200, Recife agora, 1251, no termo 3325. Positivo, chamando Recife 251, 3325, Sideral 9971. Estabilizou o gol 606. 606, torre 118.600. Salvador, boa noite, boa nome, 606, final baixado, trabalho. 7606, está autorizado o pouso, pista 10, vento 1 no 00 graus, 129. Ele pouso, pista 10. Completa Bonf para 2.000 pés, ajuste no 0 no 4, autorizado LS. Bonf para 2.000 pés, 1 no 0 no 4, reporta LS, 1 no 643. 3891 desce para 3.000 pés, ajuste no 0 no 4. 3.000 pés, 1 no 4, 3891. Sola 48, livre à direita, mantém minha escuta, Alfa e Kilo, pátio 3, depois pátio 1, portão 5. Mantém a escuta, Alfa, Kilo, pátio 3, pátio 1, gate 5, gol 1606. ponto 1862, entra no 7x4. 18-6. Salvador, Bono 714, muito boa noite. Está estabilizado a final do ILS Pistão no Zero. Recente check trem de repouso, pistão no zero. O vento 100 graus, 8 nós, 714. Tem checado livre pouso, pistão no zero, Bono 714. Boa noite, 3226, sua identificação, desce para 2000 pés, via chegada Mari, ajuste no 014. Via 2000, comunicado, 1014, 3226. Ai? Gol no 643. No 643, torre 118-612. 18-6, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, voo no 643, a uma milha do externo, baixado travado. Sente o 643, continue a aproximação, agora autorização de pouso. 643. Repórter estabilizado. 2000, repórter. Alfa, Kilo, atravessa o pátio 3 e depois ingressa pátio 1 no portão 4. Depois do patinho na posição para manter. 643, livre pouso, vento 100 graus, 612 nós. Livre pouso, 110, voo no 643. Salvador, é o gol 1805, paciente da Alfa, autorização de tráfego natal 370. Quem está pronto para cópia? Pronto para cópia, gol 1805. Tá autorizado, 370 Natal na Pesulo 10, decola da 1-0, curva esquerda na saída Puca, Jamo e depois Ipar. Aciona o código 5176 e o controle é 199 decimal 8 na saída. Autorizado 370, decola da 1-0 com curva esquerda, saída Puca, Jume, Ipar na uniforme do 1-0. Confirme o transponder. Que a saída é Puca, depois Jamo e depois Ipar, ok? Transponder 5176. Puca, Jamo e Ipar. Decola da 1-0 com curva esquerda. Transponder 5176, controle 119-8. O gol 1805. É, a posição, a última transição é Zipar com Z. Zipar. Ok, gente, Zipar a última posição. Fechando o estacionamento. Ciente, gol 1805. Salvador, muito boa noite. Titan 3891 no externo. 3891, continue a aproximação, vai autorização de pouso. Aí. 643, seu solo ao 57, livre à direita, táxi Alfa, Juliette, atravessa o pátio 3 e prossegue até a posição 10 do pátio 1 na minha escuta. Alfa Juliette, pátio 3, posição 10 na escuta, gol no 643. 3891 no livre pouso, 100 graus, 10 nós. Livre pouso. Segue em frente, ó, pro 4. Se ativo em frente, posição 4. 0891, solo 59, táxi via Alfa, segue a aeronave da Gol que já está no táxi, ingressa no pátio 3 via Kilo, prevista a posição 8 no pátio 3, ok? Alfa, segue a nave da Gol, ingressa na Kilo para a remota 8 no pátio 33891. Vamos confirmando, é posição 8, pátio 1, ok? Modificou a infra-aérea aqui agora, posição 8, pátio 1, ok? Segue o gol vai até a 10, o para na 8. Mesmo para 8, pátio 1, ok? 8, 9, 9.